toque do fim do final. Toque de presença. Rádio Itaí do Rio Claro. 1030 kHz. Rondonópolis, Mato Grosso. 24 horas no ar. Levando paz, amor e alegria ao seu coração.